Portal do Arrocha. Amigo locutor, eu peço por favor, toque no rádio essa música bela que eu fiz pra ela. O jeitinho dela, amigo da TV, eu conto com você. Pra que ela veja os meus olhos na tela, que chamam por ela, que choram por ela. Eu sei que ela vai perceber coração.